acho que é relevante a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, enquanto escola do Instituto Politécnico de Coimbra. É importante ter esta iniciativa de aproximar as competências da escola do mercado de trabalho. Depois há aqui um aspecto importante, é a diversidade de empresas, e estamos aqui a falar de 18 empresas e organizações que espelham bem aquilo que é a diversidade da oferta de trabalho na região. Há aqui empresas de várias tipologias, da indústria, do comércio, dos serviços, da construção civil, da consultoria, das tecnologias, da área da investigação. Acho que é uma forma importante de a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital se abrir ao território. É uma oportunidade também para os alunos terem contactos graduais e cada vez mais profundos com o mercado de trabalho, numa altura em que a escola, de facto, fruto do investimento em si, feito na escola em termos de número de vagas, a escola tem crescido, e acho que a escola neste momento, ao crescer, procura outros vetores para se afirmar no território. Estamos a falar de uma escola que, por exemplo, em alguns cursos tem elevados níveis de empregabilidade, muito acima dos 90%, ou em alguns casos, no caso da informática, por exemplo, nos 100%. Portanto, saúda-se a iniciativa, enquanto a afirmação de uma escola do ensino politécnico, uma escola que costumamos afirmá-la como este é o posto avançado do politécnico no interior do país, mas é uma escola que cresce em número de alunos, cresce em oferta e neste momento cresce também no território, portanto, indo ao encontro das empresas, mas também puxando as empresas para dentro do sistema científico-tecnológico nacional que a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital integra. Ter aqui empresas de referência de Oliveira do Hospital e da região, ter aqui centros de investigação, ter aqui um conjunto de empresas de referência, de facto valoriza esta iniciativa e naturalmente o município tem que saudar, nesta fase de crescimento, tem que saudar esta iniciativa. É a escola a sair das suas paredes e ir para o território, mas também é o setor empregador, são as empresas a vir para a ESTGO captar talentos, puxar também pelo crescimento da escola. E o crescimento da escola estará marcado também nos próximos anos pela criação de residências universitárias, de residências para estudantes e, naturalmente, estamos em processo para fechar o novo projeto de execução, o novo projeto de arquitetura e execução da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Portanto, queremos que a escola cresça em número de alunos, cresça em capacidade de produzir ciência, saber e também cresça, naturalmente, em condições físicas, infraestruturais, de equipamentos para servir bem os alunos, o corpo docente e a sua capacidade de investigação e desenvolver novos produtos, serviços, investigar e portanto, ao investigar, está a ir ao encontro de um objetivo fundamental do ensino superior, que é ir ao encontro das empresas para ajudar ao crescimento das empresas. Hoje concentramos-nos nos alunos e nas oportunidades que eles têm no mercado de trabalho.